Revigorando suas raízes a cada dia. A história que segue pela Imembuí e sempre. A rádio da gente daqui. Imembuí, a rádio que vive a cidade. Que vive a cidade. Esta é a ZYK291. 960, Rádio Imembuí, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, 22 horas e 30 minutos. A Rádio Imembuí apresenta A Voz da Assembleia de Deus. Programa produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Destaques do programa Voz da Assembleia de Deus de hoje. Entrevista com o pastor Josias Fagundes da Assembleia de Deus de Quaraí. Pastor Eliezer César e as principais atividades da Assembleia de Deus de Santa Maria, programadas para este final de semana e próximos dias. Estas e outras informações no A Voz da Assembleia de Deus, que está começando. Rádio Imembuí apresentou A Voz da Assembleia de Deus, programa produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Novo encontro no próximo sábado, às 13 horas. LV Contabilidade e Assessoria. Serviços que vão além da contabilidade. Contador Luiz Lourenço Vargas, CRC 83.196. Consultoria, escrita fiscal, registro de empresas e folha de pagamento. LV Contabilidade. Controles confiáveis. Decisões seguras. Telefone 8402-5944. Você pode se alimentar de forma correta e prazerosa, independente de intolerâncias, na Bem Natural. Você encontra alimentos sem glúten e lactose, alimentos light, diet e shakes e muito mais. Tenha vida saudável. Confira o espaço da Bem Natural na FEISMA, no pavilhão multissetorial 1. Precisando de vidros? Vidraçaria Guerra. Vendas e serviços de vidros comuns e temperados, box, espelhos, tampos para mesa, cobertura e fechamento de sacadas. Telefone 3223-1213. Vidraçaria Guerra, em Camobi, em frente ao Potric Materiais de Construção. Ligue e peça o seu orçamento. A natureza já deu seu recado e se apresenta linda como sempre. É primavera. E você, tá combinando com esse tempo de leveza, onde a vida flui mais plena e bela? É só olhar para ver e sentir. A Sucessos tem tecidos e malhas, cores vibrantes, que contagiam o seu look como a nova estação convida. E para vestir os seus ambientes de primavera, linha completa de tecidos planos e circulares para decoração. Sucessos Tecidos e Malhas. Pinheiro Machado, quase em frente ao Hospital de Caridade. Atenção, atenção! Promoção Carimbo Azul no Big. Somente nesta sexta. Todos os vinhos importados com 60% de desconto na segunda unidade. Todos os cremes dentais, sabonetes líquido e lenços umedecidos, leve 3, pague 2. Todos os pneus aro 14 ao 17 com 60% de desconto na segunda unidade. Não perca a promoção Carimbo Azul no Big. Ofertas válidas para as lojas Big do Patronato e também da Fernando Ferrari. Horas e 7 minutos agora e se mantém na marca dos 25 graus. Estamos direto de nossos estúdios da Avenida Walter Jobim, 222, Zona Oeste de Santa Maria, a pioneira Rádio Imembuí com você. Esta é a ZYK291, 960, Rádio Imembuí, Santa Maria, Rio Grande do Sul.